gritar para o ataque é impossível. Sou um microfone, eu disco a voz dos excluídos. Tentar parar o ataque é impossível. Sou um microfone, eu disco a voz dos excluídos. Tentar parar o ataque é impossível. Sou um microfone, eu disco a voz dos excluídos. Tentar parar o ataque é impossível. Sou um microfone, eu disco a voz dos excluídos. Guerreiro, lutador, eu sou a voz dos poetas. Eu sou a brisa no asfalto, a morte incerta. Eu sou veneno pro sistema, desfaço o dilema. O tormento e o sofrimento é o nosso problema. Começo e fim é diferente endereço. Depende de você, quanto vale seu preço. Pela alma, ha, quantos mil reais vai levar? Negócio com capeta no mundo de ilusão. É só tristeza o coração, aperta as arriadas da vida. Redetonauta, meu rap na trilha do meu povo. Sofrido e louco com o negócio e o capeta que fez. Americano, no mundo de merdas, bota comando aí tutagem. Te liga no som, guerreiro toca no tom. Da tecla da vida, um batalhão de pressão. O ZGN é sigla contra a porra do opressor fadado. Sepultamento é no ar, a gente quebra os braços. Detona o alvo, é assim que funciona. Funciona, funciona, fusão de mente. W nego à tona, fusão de mente W nego. Tentar parar o ataque é impossível. Sou um microfone, eu disco a voz dos excluídos. Tentar parar o ataque é impossível. Sou um microfone, eu disco a voz dos excluídos. Tentar parar o ataque é impossível. Sou um microfone, eu disco a voz dos excluídos. Tentar parar o ataque é impossível. Sou um microfone, eu disco a voz dos excluídos. Ao invés do fim é o começo. Eu sei que não devo me intimidar com o preço da vida suicida. Que somos nós na torcida, pra ver se muda essas arriadas fugidas. Assim lutará da briga, essa conduta bela levada, adquirida, bem resumida. A obsessão que segue, junção que prossegue. A renovação nunca será em vão. Três vozes estarão em ação, colisão, produção. Porque esse tipo de arriada cidadão pra nós não desce. O clã está vivo e se submete ao teste. Aliás, ninguém de nós se limita. A parada foi premeditada e quando eu escuto essas arriadas eu acabo ficando de cara com tudo que me irrita, cambada de parasita. Mas afinal, eu não me faço cego ou surdo. Que absurdo, mas se eu percebo, eu relato tudo que eu vejo de fato. Esse é o verdadeiro retrato da malícia, da estatística, do réu abuso da polícia, do desvio de verbas da política. Que cínica, riada, esquisita. Se você acha que é crítica, pôs pra nós é o fim. Tolerância, ignorância, de tudo isso eu prefiro distância. E W, revício, vamos atropelar com sacrifício esses arrogantes, com a nossa tropa, com força, revolta, sem escolta. O clã se desloca, da Coab, Brasil, RS, onde a cultura se expandiu. Pra quem convive, viu, aqui, o hip hop modificando o lado sul do Brasil.